Pode despertar tanta emoção. É como chuva fresca, leva ao meu coração. Por você, tive força pra me levantar. Os erros do passado não existem do seu lado. Você conhece o meu desejo, me faz voar só como um beijo. Vira o mundo pelo avesso pra me fazer feliz. Você entrou na minha vida sem querer. Uma paixão submetida, eu e você. Encontrei meu amuleto protetor. Oh, oh, oh, oh. Toda sua boca não me deixa escapar. Agora eu sei pra quem eu quero me entregar. Tão perfeito e verdadeiro nosso amor. Você, a luz que vai me conduzir. Se eu já tenho teu sorriso, o que mais posso pedir? Só pra mim, eu fiz uma revelação. Com o toque do destino, pois você é no meu caminho. Você conhece o meu desejo, me faz voar só com um beijo. Vira o mundo pelo avesso.